Salve, salve, coelhada, decadentes número 204. E é isso aí, pintou o campeão? Tô feliz, vitória, vitória em casa, sofrida no final, com o gol do menino que estreou. É só alegria. É tanta alegria que hoje nós estamos com a casa cheia, todos os decadentes estão participando. Dê seu boa noite, Felipe de Leucas. Boa noite, pessoal. Gibraltar vos abraça novamente e hoje vamos aqui falar de uma vitória com um apresentador adequado. Como é que absurdo, você apresentou show demais o 203, ele tá conversando fiado. Por falar em conversar fiado, Thales, dê seu boa noite. Gostaria de dar uma boa noite a meus três grandes amigos, Batata, Júnior Viçosa e o Alisson. Boa noite. Que sacanagem, é isso aí, né? É isso que você tem a dizer, né? Para fazer o contraponto, dê seu boa noite, Marcão. Boa noite, pessoal. Bairro Castelo, feliz, fogos de artifício, emocionante. Desfibriladores foram acionados hoje na Independência. Boa noite. Bicho, quando você falou Castelo, eu achei que você ia mandar um Castelo vos abraça, mas sinceramente. Viu? Eu ia falar isso, só que eu esqueci a frase. Que treta. O Alisson Fernandes, dê sua boa noite. Boa noite, Contagem vos abraça. E tamo aí pra falar dessa show, bicho, que vitória gostosa, né? Sensacional, velho. Esse América quase mata a gente do coração, mas também quando ganha, a alegria é demais, viu? Rapaz, eu vou contar por que saiu aqueles dois gols no final. Eu não queria dizer não, mas eu vou contar. Lucas! Você foi embora mais sempre. Sempre, né? Lucas, desse boa gol, noite. Jair, sério, velho. Boa noite a todos. Bairro Ipiranga vos abraça, já que virou o bordão do Decadentes. E só fazer uma denúncia aqui, que o Thales tanto reclama das pessoas que não tomam a saideira com ele, ele não tomou a saideira comigo no sábado, no jogo do time de futsal. Então, essa denúncia aí, saiu sem tomar nem um copo de leite. Mas só reforçando que eu precisava ir nos dois eventos, coisa que o senhor não fez, né? Bom, posso estar lá. Eu não consegui habeas corpus para domingo, mas enfim. Eu consegui para os dois. Nós sabemos o que deu depois do seu habeas corpus, viu? Nós sabemos, viu? Eu tô aqui, ó, e presente sorridente. Na garagem do prédio. Fazendo o programa na garagem do prédio. Hoje não tem menino gritando, não tem nada. É só reclinar o banco na boca e dá pra dormir dentro do carro, viu? Fica a dica aí. O pior que eu tô achando que ele tá mesmo, porque ele não tá nem se opondo, não. Mas é lógico, debaixo da coberta, dentro do carro, dentro da garagem, você tá doido? Deixa eu só interromper, Marcão. Você é uma negação, filho, você é uma decepção. Lá vem ele. Ai, 10 horas da manhã eu não posso beber. Ah, sai pra lá, nego. Eu só bebo depois das 13 horas e parei agora às 20 horas e 1 minuto. Horário de Brasília. Ó, então eu queria informar que, na verdade, eu perdi dois gols. O gol que foi anulário e o gol do Flávio. Anulário? Que porra é essa, anulário? Anularam. Você tá surdo? Aí no carro tá dando eco? Cara, eu não tô no carro, não, cara. O Thales Maciel vai fazer nosso resumo hoje, Thales? Ou você vai ficar só na poeira aí? Mole pra nós, filho. Mole. As partes então, que eu lembro... Então, resumo joguinho pra nós aí. Então, vamos lá. Domingo de manhã, horário excelente, tudo, clima bacana. O público eu achei que foi além da expectativa, eu achei que ia dar uns 2 mil, e acho que deu 4 mil e pouquinho. Então, bem acima do que eu esperava. Até 4.400. 423. Se você quer me interrompa com dados. Ô, Thales, eu tenho fotos do. Não, esquece, tá com o pau. Então, não interrompa mais, não, viado. Corno. O jogo foi. O jogo começou num ritmo mais ou menos, que é trem todo. O América com mais posse de bola, só que de repente o Guarani vai lá e faz 1-0, aquele balde de água fria na gente. Só que eu pelo menos achei que o América não sentiu tanto gol assim. Depois que o América tomou o gol, eu achei até que o time melhorou, ele foi pra cima do Guarani. E assim, eu achei que no comecinho a gente sentiu muita falta do Zé Ricardo, o pessoal critica muito o Zé Ricardo, mas assim, é o primeiro volante, é o cara que dá o combate, e achei que o Maranhão não conseguiu fazer muito bem essa função de primeiro volante. Foi indo, o América martelando, até que ele Júnior Vitosa foi lá e empatou o jogo. E o jogo continuou, foi indo, e acabou que o primeiro tempo acabou 1-0, tal, pausa para tomar a cerveja, a saideira dentro do estádio, todo mundo pegando 2, 3 copos, a alegria voltou, a alegria tá lá de novo, e começou o segundo tempo. Logo aos, sei lá, 5, 6 minutos, pênalti para o América. Dessa vez, a gente tem batedor de pênalti, Viçosa foi lá com muita tranquilidade, virou o jogo, 2-1 para a gente. E aí o Guarani acordou, até porque a situação do Guarani é um pouco pior que a nossa, né? Então ele foi para cima e tudo, aquele trem todo, e numa infelicidade danada do João Paulo, que eu acho que não estava fazendo uma partida ruim, tá longe de ser um craque, mas não estava fazendo uma partida ruim, foi lá e fez um gol, um golaço. Não me interrompa mais não, seu velho. Hoje eu tô chato. Hoje. Fez um golaço contra e deu aquele balde de água fria na galera e tal, aquele negócio todo, mas o América, Tigrão, mexeu bem. Menino Flávio, acho que tem 19 ou 18 anos, não tem assim, menino de tudo. Foi lá, sei lá, por volta dos 40 e poucos minutos, fez a nossa 40, alegria. 47. 47 já? Foi lá e fez o terceiro gol, e aí foi só alegria, filho. Aí desabou o mundo. Orgasmos. Múltiplos. No seu caso, você tomou um Viagra antes. Nas palavras do Milton Naves, o gol do êxtase. Olha que coisa. O gol do êxtase, mais ou menos por aí. Mas por que não foi o Enio Lima? Por que foi esse Mauro Naves? Porque tá narrando as meninas hoje. Ah, tá narrando as meninas. É. E aí, 3-2, acho que a gente tá agora em 14º, 13º, alguma coisa assim, a turma dos números aí aqui, que sabe melhor que eu, a única coisa que eu sei é que pintou o quarto colocado. E vamos que vamos. Ha! E queria fazer um agradecimento muito especial ao menino Alisson, que me aguentou na saideira. Jário, não gosto mais de você. Bicho, eu sou um cara, ocupado, cara. Não poderia ficar lá, mas é uma pena, eu vou fazer um acompanhamento com você qualquer dia desse, viu? Não fica triste. Parabéns, viu, Alisson? Parabéns, Alisson. Você é guerreiro. até emendando o assunto, só um minutinho, menino Alisson. Eu gostaria, assim, eu já, da próxima vez, já que você não tá bebendo, não tá fazendo nada, você podia me levar e me buscar, cara. Ô, velho, você tá pidão, hein? Eu não pedi nada. O bom que eu ia te levar direto pra casa da minha mãe, você ia pegar uma canjiquinha lá depois, aí, ó. Ia acabar com a cachaça toda. Caramba, eu nem almocei. Bicho, eu almocei Doritos, cara. Puta que pariu. Puta merda, que derrota. Ah, eu cheguei em casa, peidando. Ô, Marcão, isso aqui é um programa de família, cara. Hoje eu tô atrevido, hoje eu tô feliz, vou falar o que eu quero. Nossa, rebelde. Nossa. Então, mas, enfim, nós também 13º aí, ó. 13º? 13º, a 2 pontos da zona. E resumo do rocambole é o nariz do vocês, tá, seus viados? Só isso agora, cara. Viu? Foi espetacular isso. Sensacional. Acontece, cara. Acontece. Nós estamos aí em 13º, então. Nós estamos ainda a 9 pontos da. Nós estamos a 9 pontos da... do G4, né? Que o Sport está com 30. Mas é isso aí agora. Nós temos que. Ou nós não temos que preocupar com o G4, na minha opinião, agora. Nós temos que preocupar em marcando, fazendo nossos pontos. Até porque é isso. Depois ver o que acontece. A gente virar aí o turno com 24 pontos, tá, eu acho que vai ser muito bom. O Figueirense está onde aí, Jair? Figueirense está abaixo da gente, 21 também. Mas aí no número de vitórias ele perde. Sim. Porque o Figueirense tem grande chance de dar uma despencada, né? Porque a situação está nada boa lá. Apesar de que eles conseguiram um empate. Impressionante isso também, né? Os caras estão sem treinar uma década aí. Quase não entraram em campo, entraram lá e ainda conseguiram um empate. Com quem que eles empataram mesmo? O time devia ter vergonha. CRB, eu acho. É impressionante. Na verdade, Wallace, é o nível que tá muito baixo, né, cara? É. Porque, bicho, para um futebol, tá pra um futebol competitivo, você passar uma, duas semanas sem treinar, não pode conseguir resultado nenhum dessa forma, e mesmo assim conseguiram. Eu tô vendo que, na verdade, assim, o jogo com o São Bento, a essa altura do campeonato, a única posição que a gente conseguiria melhorar seria a de 12º, né? Porque o Brasil de Pelotas joga com... Eu vi que ele jogava com um time que pode ser que dê ruim para eles. Ele joga com a Ponte Preta, embora ele jogue em casa, né? E aí, como o pessoal lá da frente deu uma disparada grande em relação a gente. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente tem que... Eu vejo que nós estamos numa recuperação, que acho que o time tá bem, assim, psicologicamente e tal. E eu acredito que a gente vai acabar brigando lá em cima, se bobear, viu? Se continuar nessa sequência, se a gente conseguir fazer uma sequência boa aí, vai. Eu tô pra te falar, o Felipe de Leucas aí, que tem habilidades aí pra verificar tabelas e tal, talvez durante o programa aqui ele já consiga. É, se a gente pegar a classificação do América com o Felipe Conceição, desde o Felipe Conceição até agora, sou capaz de apostar que a gente tá no G4 e se não for o líder nessas rodadas aí. O aproveitamento realmente tá muito bom. Alguém postou isso recentemente, não necessariamente só com o Felipe Conceição, mas pegaram das últimas 5 rodadas, a gente tava no G4. O nosso aproveitamento nas últimas 5-6 rodadas, a gente tava no G4. Sim. O negócio é que a distância ficou muito grande, né? O nosso início de campeonato foi tão ridículo que a distância ficou grande demais, mas o que o América faz nas últimas rodadas aí é impressionante. Eu ainda não me convenço tanto com as atuações, principalmente na parte defensiva e principalmente goleiro, viu? Acho que agora não tá pegando nem tanto a defesa como um todo, mas tá ficando focado o problema em goleiro, porque realmente todo jogo é um gol estranho que o Jory toma, e não é porque é o Jory, porque a gente já testou quase todos, só o menino lá, o Ayrton, que ainda não. Então não dá para sacramentar que é uma reação tão confiável assim, mas que é impressionante, é. Mas na verdade, eu acho o seguinte, até concordo com o resumo do Thales Machacon aí, mas o América está bem psicologicamente, ao contrário do que acontecia nos jogos passados, até porque... E muitas vezes o América levava o gol e não conseguia reagir, ou não conseguia nem fazer o gol. Hoje ele consegue fazer o gol. Mas se você... E eu tenho um senso crítico muito elevado como grande parte da torcida do América. Se você for ver o jogo nos detalhes, o América não fez uma partida exemplar. João Paulo foi o João Paulo que a gente conhece. As jogadas do ataque do América tem que passar pelo Paulão, que é o nosso meia, né? Daquela bicuda para frente, acho que tem mais ou menos uns 8 meses que eu falo que a jogada do América é essa, é a bicuda do Paulão para frente, porque não passa pelo meio de campo, ou senão o Jory com aqueles lançamentos precisos pro lado, normalmente vão para lateral. Cara, é impressionante, e o Thales, a gente estava brincando, a gente sempre conversa sobre isso, da necessidade do meia. Então assim, esse é um fato preocupante, o América, se você parar para pensar nos detalhes do jogo, João Paulo ineficiente, primeiro tempo do Maranhão ridículo, foi o Maranhão que a gente conhece, no segundo tempo achei que até ele foi efetivo, melhorou do que foi o primeiro tempo, mas hoje foi um teste para cardíaco por conta disso. Hoje o Viçosa é um cara que faz o gol e batalha, é um cara que a gente tem que bater palma, porque ele tá brigando com o zagueiro, divide, o cara é incansável. Felipe Azevedo não fez uma partida brilhante, mas é um cara que batalha também e tal. Mas essas jogadinhas do América, que ele não consegue ser efetivo, Giovani não é um meia, ele é fraco, e volta para trás e o Paulão dá aquela bicuda. E vamos que vamos. Aí a zaga do outro time volta. Fica aquele ping-pong. Isso me preocupa. Eu estou muito feliz pelo jogo de hoje. Eu acho que o poder de reação do América tem sido efetivo, o Tigrão tem me surpreendido, e aí a gente pode conversar ao longo do programa. Eu fiquei muito, e posso falar, não foi só sobre o efeito da cervejada, não, fiquei emotivo mesmo com o depoimento do Flávio hoje, do Tigrão, hoje foi um jogo da família, às 11 horas, mas a gente tem algumas deficiências que a gente tem que cobrar, mas é um campeonato longo, eu estou feliz pela vitória e o poder de reação do América, mas a gente tem ainda defeitos graves. Eu estou sendo o chato hoje, porque a gente tem como crescer, entendeu? Estamos felizes, mas tem como evoluir. Eu acho que a questão é que a nossa defesa em si, ela tem peças que falham com frequência. E isso é o que gera. O que mudou, né? É como antes o nosso ataque não fazia gol, a cada gol que você tomava, você desesperava, porque você tinha dificuldade de fazer um gol só. Você aí tomava um, você sabia que você ia ter dificuldade para conseguir empatar. Então, tipo assim, o time entrava num loop negativo, né? Agora o ataque funciona bem. Tipo assim, nós temos feito gols com frequência, jogos com múltiplos gols. Então aí o time pega uma confiança maior, né? E aí você sabe que, tipo assim, você tomou um gol, não é pra desesperar que você consegue, você tem condição de reverter, né? A questão é que realmente a gente tem. Acho que hoje, principalmente, fez muita falta o Zé Ricardo ali. O Maranhão não conseguia dar aquela solidez defensiva, né? Ele não é um volante tão confiável assim. E o lance do gol deles, ainda que para mim o maior culpado seja o Jory, aquela bola era super defensável, mas você pega ali, o cara pegou a bola na região da entrada da área nossa ali, e não tinha ninguém acompanhando. Tipo assim, não tinha ali nenhum volante com o cara. Então, tipo, faltou ali um. Depois você vê que é até o Giovanni que chega super atrasado, assim. Como se tivesse comido mosca, deixou o cara passar. Quando ele foi ver, o cara tava bem longe, assim, já tá pegando a bola e arrematando. Se você tem um sistema, aí uma falha individual ali também em termos de marcação, né? Tem coisa pra melhorar, mas a gente vê que o time tem, em geral, tem melhorado, né? Por exemplo, hoje o Ricardo Silva não falhou tanto, ou não, tipo, fez uma partida até sólida pros padrões dele. Então a gente tá ajeitando defensivamente, só que ainda tem uma pecando em alguns aspectos, né? Uma coisa que eu gostei hoje, um negócio que eu achei interessante observar, alguns foi a minha jogos companhia. Aí... Também. A companhia é sempre agradável, né? Mas alguns jogos o Berola tava sendo, assim, o salvador da pátria, né? No início aí dessa campanha do Felipe Conceição, o Berola começou a ser o cara que decidia jogos para o América. E foi assim uns 2, 3 jogos aí. De fato, apenas depois da entrada do Berola que os lances começavam a acontecer e tal. E um outro jogador aí, antes da era Felipe Conceição, que vinha sendo um destaque, talvez um dos únicos jogadores que a gente poupava ali naquela fase terrível, era o Felipe Azevedo. E hoje nem Felipe Azevedo nem Berola jogaram bem. Jogaram absolutamente nada, nenhum dos dois. Jogaram mal, na minha visão. Berola não conseguiu fazer suas jogadas, foi bem apático, Felipe Conceição também não foi bem, e mesmo assim o América conseguiu fazer 3 gols. Isso é interessante, isso é algo que pode passar aí em vão, mas é interessante quando um time começa a ter destaques mais variados, assim, ficar dependendo do Berola, sempre ter que entrar bem e fazer suas jogadas individuais, uma hora pode dar errado, uma hora ele pode entrar não tão inspirado, como foi o caso de hoje, e aí você precisa de um Viçosa aparecendo, você precisa de um Flávio igual hoje, aproveitando a chance ali no finalzinho, você precisa que outros jogadores consigam suprir aí um dia não tão bom de Felipe Azevedo e de Berola. E o Marcão falou um negócio interessante aí, que é a questão do meia, né? O América, quando trouxe aí o Michel Bastos, eu me enchi de esperança, porque o Michel Bastos, todo mundo sabe que num extra-campo, fora de campo, não contribui, ele nunca foi um atleta, né? Mas é que ele tem qualidade, é inegável, e dentro desse marasmo de meias aí do América, tento jogar com o Giovani aí para tentar fazer alguma coisa ali, não tenho dúvida que a qualidade do Michel Bastos iria sobressair ali, mas ao que parece, Michel Bastos pensa um pouco diferente de você, viu, Marcão? Porque você antes das 10 você não bebe, e ao que parece, o bicho tá bebendo é 24 horas por dia. Não, e fazendo um adendo, eu tava no intervalo do jogo, vieram me perguntar, aqui, mas quem que tem no banco para fazer essa função de meia? Porque o Giovani, particularmente, eu xinguei ele do décimo minuto até o momento que ele estava jogando, muito ruim. Quem que poderia entrar? Cara, eu fiquei puxando pela memória, falei, cara, qual meia que o América pode colocar para tentar, porque o Juninho estava mal, e Juninho não é meia, mas como o Juninho tem aqueles lampejos de Kanté, eu falei, quem que poderia... Cara, eu demorei uns minutos, tudo bem, que a minha idade é avançada, eu lembrei do Toscano, aí você vê a dificuldade que a gente tem, né, cara, de meia, você tá falando do Michel Bastos, que eu já não coloco mais ele, nem fazendo parte do elenco, mas a gente precisa desse cara, porque a gente, você falou um negócio que é pertinente, o Azevedo hoje foi muito aquém do que ele produz, o Neto Berola é aquele desespero, ele já entrou no primeiro tempo, e outras pessoas falam assim, será que ele vai durar até o final do primeiro tempo? Porque ele entrou aos 35, eu falei, pô, faltam 10 minutos, será que ele não vai aguentar 10 minutos? E isso é preocupante, porque aí fica aquela coisa assim, quem que a gente vai colocar? Quem que pode suprir? Eu tô lembrando aqui de uma jogada do segundo tempo, que foi acho que foi o Juninho, eu não lembro quem que foi, cara. O cara deu um toque, colocou o Neto Berola quase na cara do gol. E o jogo estava fácil, só que faltava essa figura, esse meia, para distribuir as bolas. E o América não tem, você entendeu? Então, assim, nós enfrentamos o último colocado no campeonato. E é legal o que você está falando. O América antes, para fazer 3 gols, não tinha como imaginar isso. Mas o América faz 3 gols, mas leva 2. Tem um jogo aí que fez 4, levou 3, entendeu? Então, assim, o sistema defensivo ainda não está arrumado. Eu acho que o grande problema é a meiuca ali, entendeu? A meiuca nossa é o grande problema. Interrogação. Não sei vocês aí, o que vocês acham? Eu queria fazer um adendo aqui sobre o Michel Bastos. Cara, que final de carreira que é esse, bicho? O cara já tá indo, teoricamente, essa é a última temporada do cara. Ele tá jogando um time que não tem meia, E o cara não tá nem aí, bicho. Que descompromisso com a profissão. Um negócio doido demais, cara. Tô doido. Tá na quebradeira. E um cara que chegou falando, postando que tava feliz de voltar às origens, já que ele já jogou na categoria de base do América e tal. Feliz em vir ajudar o América e tal, aquela história toda. E, ao que parece, pelas informações que a gente recebe aí, o cara não tá absolutamente nem aí, bicho. É um troço impressionante, né? Porque jogador de futebol é o seguinte, a carreira é curta. Michel Bastos já tem seus 36 anos por aí. Daqui a um, dois anos, vai estar aposentado. Vai ter a vida inteira aí para curtir, para beber 24 horas por dia, se quiser. Apesar de eu achar que isso não é uma opção das melhores, mas o cara vai ter. Daqui a um aninho, o que custava o cara se dedicar aí um pouquinho? O que custava o cara se dedicar um pouquinho aí durante quatro... E o se dedicar não é correr demais, não é nada de absurdo, não. É só ir nos treinamentos, treinar... A gente só queria ele naquele ritmo Renan. Aquele ritmo Renan. Michel Bastos no ritmo Renan já resolve. Já, é impressionante. É assustador a cabeça, a mentalidade de um jogador de futebol. Eu não digo nem atleta, não, porque para mim um jogador desse não é atleta. É jogador, é chutador de bola. Mas tem um ponto que, sem querer defender o Michel Bastos de forma nenhuma, né, dado que tem essas questões extra-campo, mas o esquema que a gente joga hoje não tem espaço para ele, porque a gente joga basicamente com três volantes, né, se dividindo entre primeiros e segundos volantes, dois meia-atacantes que a gente, de lado, que a gente usa para acompanhar a lateral, para marcar também, e um atacante. Nenhuma dessas funções se enquadra para o que o Michel Bastos daria conta de fazer, que é fazer aquela meiuca num 4-2-3-1, por exemplo, que a gente poderia ter um meia que não teria essa obrigação de marcar. Hoje não tem muito espaço para ele mesmo, não. Sim, mas eu só discordo do seguinte, se o Michel Bastos tivesse... Filé Bastos, foi indireto, não? Eu ia falar Felipe Bastos. Toda vez eu lembro daquele outro que jogou aqui, o Bastos, que era horroroso. Como é que era o nome dele? Rafael. Toda vez eu lembro dele, mas eu tenho que... Mas você lembra do Filé também, né? Michel. Porque também dizem as notícias aí que ele frequenta bastante lá, né? Mas família Bastos não tem nos ajudado aí, né? O Michel Bastos, se ele tivesse em condições, se ele tivesse com o mínimo de condição física e tivesse apresentando a qualidade que ele tem de futebol na América, você não tem dúvida de que o esquema seria modificado para que ele entrasse em campo. Isso aí você não precisa ter dúvida. O esquema só está sendo esse aí, com três volantes e priorizando inclusive Maranhão, é porque não tem esse cara, como disse o Marcão. Se tivesse um cara dessa posição, um cara pensante ali para distribuir o jogo, para cadenciar, para trazer aquela qualidade técnica, podia ser o Felipe Conceição ou o Barbieri ou qualquer outro. Ele teria lugar no time e o esquema tático seria priorizado em função dele. Mas, da forma como ele está, o Felipe Conceição acertadamente, está ficando comprovado cada vez mais que acertadamente, ele está priorizando fechar a casinha e deixar com que os atacantes resolvam, confia lá no faro de gol do Viçosa, que está regulando, confia nas entradas ali do Berola para dar uma modificada no ânimo do jogo, e assim ele está conseguindo os resultados. Mas se o Michel Bastos estivesse bem, ele estava titular no time e estava titular na posição que ele quisesse. Eu concordo com você nesse aspecto, mas eu acho que é um mix das duas coisas. Eu acho que, de fato, o fato assim, de ele não estar em plena forma física, em plenas condições de jogo, fazem com que o Felipe Conceição não o coloque de titular e ache um esquema para ele jogar. Mas eu acho que, principalmente quando sumiu, o América tinha acabado de tomar uma chuva de gols do Figueirense, né? 4 gols em casa, assim, numa partida ridícula, para não dizer outra coisa. Então, acho que a primeira preocupação do Felipe Conceição era acertar a defesa. E para acertar a defesa... É isso que ele falou, né? Foi isso que ele falou na entrevista. Então, para você jogar no esquema que ele tá jogando com três volantes, que apesar de ser um 4-3-3, vamos dizer assim, mais ou menos, né, desenhando, são três volantes e que os volantes se dividem entre primeiro e segundo volantes ali para alguns sair para marcação, nesse esquema, para segurar a defesa, não caberia um jogador igual o Michel Bastos. Então tem um pouco das duas coisas. Eu entendo que ele, em plena forma física, poderia entrar, mas entendo que na cabeça do Felipe Conceição, para ajeitar a defesa e ter três volantes, já não caberia o Michel Bastos jogando de qualquer forma. Mas ele entrar ali na linha lá mais de frente, né? Onde joga Mateuzinho e Felipe Azevedo, Porque hoje, quando o Berola entrou, em termos de marcação, quem viu na televisão, deu para ver o Felipe Conceição dando a instrução pro Berola, falando para ele não acompanhar o lateral. Ele falou assim, quando estiver no ataque, você marca o lateral. Quando passar do meio de campo, você deixa o lateral pro João Paulo, pro Leandro, e acompanha e fica no volante. Acompanha e fica centralizado. Então, tipo assim, ele dispensou o Berola de ter que correr atrás do atacante até o fim, do lateral até o fim. Então, daria para fazer uma coisa similar com ele. Ele marca na frente, ele marca lateralizado. Na hora que passa do meio de campo, ele centraliza, fica mais próximo do meio ali, que é mais próximo da frente, e deixa alguém fazer essa recuperação pela lateral, né? Então, mas mal ou bem, o Berola puxa um contra-ataque, né? Nessa situação aqui, vamos colocar o Michel Bastos no lugar do Berola. Tem uma jogada de contra-ataque. O Michel Bastos ia dar conta de puxar? De jeito nenhum, ele ia cair do lado ali, ia chamar o SAMU. E o jogo ia parar 10 minutos. Coloca uma cerveja parada do lado do gol ali, assim, ó. Um copo de pra ele, pra ver se ele importa. Mas, ó, deixa eu aproveitar, então, alguns comentários. Nós vamos parar de falar de gente que não jogou pra falar de gente que jogou. O Maurício Cândido. Primeiro gol, foi falha do Jori ou de marcação? E ainda na mesma linha, o Marcos Grassi. Boa noite, Leto. Estou muito preocupado com o goleiro. Não seria a hora de testar o Michelon? Thales, o que você acha, meu filho? Dá seu pitaco aí de goleiro. Então, primeiro que eu não sei quem é Michelon. É o Ayrton. É o Ayrton. Puta que o pariu. Então, cara, o primeiro gol, pra mim, foi uma falha geral, sabe? Mas, assim, é óbvio que aquela situação ali é bola defensável e tudo. E só fazendo um adendo, eu já deixei de ser goleiro. O Lucas sabe disso. Agora eu sou meio armador na pelada. Ih, Michel Bastos na pelada. Meu Deus. Bebe hoje, um pouco menos, Michel Bastos. Um pouco menos. Inclusive, hoje, perdi só uma partida. Então, assim, tô demais. Cara, esse negócio de ficar variando goleiro também, não sei. Sinceridade, não sei. Eu acho que pela idade do Jori, ele vai fazer essas oscilações, sim. Eu manteria o Jori. Eu não tenho a opinião de tirá-lo por enquanto, não. Não acho que é... Até porque não sei se esse Ayrton é essa coisa toda. Eu ficaria com o Jori mesmo. Bola pra frente. Até porque, só finalizando, a gente tem doce de leite lá na frente, né? Segue o jogo. E o seu Arias, o que você acha? Bom, a primeira pergunta pra mim é... Uma coisa não exclui a outra. Há uma falha de marcação, mas há uma falha, pra mim, maior do Jori, né? É uma bola completamente defensável. Tava vendo ali agora o primeiro tempo do CSA e Cruzeiro, e parece que a orientação do Rogério Ceni tem sido do Cruzeiro experimentar de fora da área. E eu vi uns 3-4 chutes que eu fiquei pensando, se é o Jori entra. O Jori tá de tal maneira que qualquer chute, de qualquer distância que for, se a bola for, mesmo que fraca, ali naquela região ali do que a gente chama de bochecha da rede, ali no canto, ela entra, cara. Então, é impressionante. A falha de marcação, ela existe... Mas só que o cara estava muito longe. Aquilo é o tipo de bola que, se você tem um goleiro confiável, o defensor até deixa chutar, que ele sabe que não passa. Mas no Jori passou. Sobre a troca ou não pelo Ayrton, o que o Thales falou faz sentido. Goleiro é um negócio complicado. Se você não conseguir manter o goleiro até o ponto em que ele consiga ganhar confiança, você nunca vai ter um goleiro bom. No nosso caso, nós temos quatro goleiros, e a gente não conseguiu dar confiança para nenhum. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que insistir um pouco mais mesmo, talvez seja com o Jori, mas ele precisa resolver algumas falhas, precisa. O Jori precisa ser mais esperto debaixo das traves. Aquele mini segundinho ali que ele demora a tomar a iniciativa de ir na bola é o que faz ele tomar tanto gol. E vou falar mais, concordo com você plenamente a questão do gol. Em vários momentos, o meio de campo do América, ele dava espaço para o tipo do Guarani vir e chutar. E aí, Maranhão e Juninho ali, eu acho que eles bateram cabeça, Giovani também, muitos momentos durante o jogo. Mas a questão do Jori, é nítido que até na arquibancada ele não passa segurança para nenhum torcedor do América. E isso eu vou além, não é questão de chute de fora da área, é o Paulão recuar a bola para ele, a gente não sabe se ele vai conseguir dominar a bola para dar a bicuda para frente. Isso é o básico. É do cara recuar para o goleiro, ele dominar e chutar. Então, e isso passa uma insegurança. Mas eu, Marco, concordo que é o que a gente tem de melhor, cara. Assim, o Ayrton a gente não sabe. Vai colocar o Ayrton agora. Cara, goleiro, principalmente o goleiro, é sequência de jogos. A gente vai colocar um cara... O Ayrton deve estar pelo menos um ano sem jogar. O Thiago veio do Flamengo um bom tempo sem jogar, e quando colocaram, a gente viu no que deu, porque ele não tinha sequência de jogos. Fernando Leal tá machucado. Então é o Jori, cara. O Paulo Eduardo tá colocando um comentário aí, ó. O tal do Ayrton veio do Gauchão com um bom campeonato. Não acompanhei. Por que não deram pelo menos uma oportunidade pro cara? E o Bernardo tá falando que foi falha do Jori. E o Vitor Boaventura tá falando que dos três goleiros, o menos pior é o Thiago. Tenho minhas dúvidas, não concordo muito, não. Não, eu acho... É. Assim, o Thiago é bem ruim. E o que tá pegando com o Jori, que eu cheguei a dar uma olhada aqui também, porque, tipo, das partidas que ele, quando ele voltou titular, né, do Figueirense pra cá, aquele lado direito dele, né, que é onde a bola entrou hoje, foi onde ele tomou a maior parte dos gols, e todos os gols em que teve alguns que eu considero falha, por exemplo, o do Figueirense, aquele primeiro lá, e o de hoje, teve outros dois também que a torcida criticou, achando que ele podia ter feito algo melhor também, foram exatamente naquele lado direito dele. Ele ficou parado muito tempo por conta de uma lesão de joelho, né? Eu não sei, às vezes, até que ponto essa lesão pode estar gerando alguma inconfiança, deixando ele mais limitado ou com alguma... Às vezes, não, sem confiança suficiente, né? Pra sair mais explosivamente para um lado, porque a maior parte dos gols, né? Tipo assim, foram 7 gols do lado direito, 4 do lado esquerdo, e se tira a partida do Figueirense, ficam 6 no lado e um gol só que ele tomou do lado esquerdo dele de defesa. Então, é um caso a se pensar, se às vezes ele não tá, às vezes, com algum resquício de limitação da cirurgia, né? Embora já tenha tido um tempo, foi uma cirurgia que deixou ele parado por muito tempo também, né? Mas a falha hoje foi falha, isso demorou muito a sair pro lado, assim, da bola. Não foi uma bola que entrou, ela não entrou nem na bochecha da rede, ela entrou um pouco antes ainda, não foi um puta chute forte, super colocado, assim. Foi um chute de fora, com alguma força, mas essa era defensável, não tinha tanta gente na frente dele, assim, pra atrapalhar a visão, então essa dá pra colocar como uma bola bem defensável mesmo. Mas é uma discussão, Felipe, que a gente tá tendo a... Acho que há 8 ou 9 programas, ou 10 programas, é a mesma discussão que a gente está tendo. Sobre a bochecha do gol? Não, sobre a... Putz, eu ia falar um termo pesado, mas sobre as falhas do Jori, entendeu? Sobre a questão do gol. Eu não sei se é a bochecha, se é a bunda dele, se é a incompetência, entendeu? Eu sei que ele falha, e esse é o problema, cara. E independente dele falhar ou não, as peças de reposição são questionáveis também. Então todo programa a gente vai falar assim, e o Jori, falhou ou não falhou? Quanto será que o Diego Cavalieri está recebendo no Botafogo ou não recebendo? No banco do Botafogo. Mas agora o Gatito foi vendido, aí o Diego vai assumir. Não, eu tô só brincando para dizer que isso não é uma escolha para agora, isso era uma escolha para lá no começo assim, do ano, né? Tô só levantando umas discussões. Na pior das hipóteses, acho que para a Série B dá para seguir. Acredito que nessa toada nossa assim, para esse ano, vai dar para levar assim, sem muito problema. Por exemplo, no jogo passado ele foi o destaque do jogo, por exemplo. Então assim... Foi o bala, inclusive. Então, eu acho que dá para, ainda que não seja o ideal, para levar para esse ano de Série B... Com o Jori, dá tranquilo. E aí a questão, tipo assim, eu acho que é interessante dessa oportunidade para ele, né? Se ele realmente for o que a comissão técnica vê como o mais promissor dos goleiros que a gente tem. E aí, no final do ano, chegar a uma conclusão. Assim, olha, o cara jogou aqui mais de um turno inteiro titular e não teve uma crescente boa. Acho legal pro ano que vem trazer uma peça para trocar. Um goleiro que tenha condição de pegar a posição e não largar. Ou de crescer e melhorar. Ah, beleza, achamos nosso goleiro. Então acho que é muito em cima disso. Acho que eles vão fazer um pouco isso, né, esse ano. Eu defendo isso pra todo mundo, inclusive pro técnico, pros zagueiros, pros meia. Eu vou discordar um pouco, Felipe, porque a questão de que, pra esse ano tá tranquilo, pro jogo tá. Eu acho, eu tô, depois desses últimos jogos, aquela história do copo meio cheio, né? Então começa a dar um pinguinho de esperança na gente, um pinguinho de esperança ali de lutar pelo G4, né? De lutar pelo acesso. E a gente sabe que a camisa do América pesa na Série B. Então isso pode sim acontecer. Mas eu tenho saído dos jogos e desse de hoje, principalmente, com a sensação assim de que com essa indefinição de goleiros, com essa história de não conseguir achar um goleiro minimamente confiável, a gente naturalmente também não vai conseguir brigar por esse G4. Enquanto a gente não conseguir e a gente, que eu digo, é inclusive o time, ter confiança em algum goleiro, que seja o Jôri, que seja o Ayrton, que seja quem for, mas enquanto a gente não resolver esse problema do goleiro, a gente não vai conseguir também se colocar de verdade como um clube aí para competir por essa quarta vaga. Eu acho que a gente tem camisa, a gente tem um treinador que conseguiu dar confiança para a equipe, a gente tem uma zaga que ainda é muito problemática, mas que eu acho que consegue, a zaga sim, eu acho que consegue dar uma segurada na onda, mas o goleiro é hoje o que está mais me preocupando. Se eu pudesse, se me dessem a opção de resolver uma posição só na América hoje, contratar um bom jogador que viesse para, de fato, resolver uma posição, seria goleiro, porque está triste. E você vê que isso tá tão na cara que da onde o jogador chutou, ele tá testando o goleiro, né? Sim. Da onde o cara meteu aquele primeiro gol, ele tá testando o goleiro, porque faltou respeito ao goleiro, né? Se o cara topa chutar dali, né? Ô, gente, hoje a duplinha que me fez raiva foi o Ricardo Silva e João Paulo, hein? E pra acabar de sacanear, ainda mete um gol contra. Ele não consegue meter um gol daquele a nosso favor, não. Não vou colocar totalmente a responsabilidade, não, mas eu acho que até nisso, ter um goleiro que dá, assim, tem mais respeito, né, um goleiro mais experiente, ele comanda a área ali melhor, porque quando você viu, eu tava vendo na televisão o jogo, né, mas quando você viu o replay do lance ali, a bola não ia pra ninguém, então se é um goleiro que grita, é minha, a bola ia cair, ele ia encaixar ali sem problema nenhum. E ele não fala nada, ele fica meio que... Claro que não é culpa dele, tá? O João Paulo deu a casquinha e fez o gol contra. Então, a culpa é do João Paulo, a maior parte, né? Mas um goleiro mais experiente, um goleiro com mais liderança, que se impõe mais ali, dá um grito de... Aquela é minha, que é tradicional dos goleiros fazerem nos cruzamentos, e a bola, e ele encaixa aquela bola tranquilamente, que não, ninguém do Guarani ia dar conta de chegar, não. E ele deixa, e o João Paulo dá a casquinha ridiculamente para trás e acaba fazendo gol. Eu nunca vi dar uma corrida daquela para cabecear uma bola para dentro do gol adversário. É, e o lance da falta, o ponta direita do Guarani deu um corte. João Paulo caiu assim, igual uma criança. O cara passou fácil, não sei quem fez a falta, e aí ele fez essa cagada. Hoje, quem me fez mais raiva, primeiramente, foi o Giovani. Muito limitado, muito limitado. Xinguei ele o jogo todo, não acerta um passe, não antecipa nenhuma bola, muito fraco, muito fraco. E o último jogo eu também achei que ele foi fraco, teve gente que falou que foi bem, blá blá blá. Muito ruim no ataque e omisso na defesa. Cara, impressionante. E o João Paulo hoje, para finalizar a cagada do dia, ele faz um gol contra. Então assim, e aí tem aquela jogada clássica do América também, assim, é o Paulão, a bicuda do Paulão e o bicudo do Jôri, que não vai para lugar nenhum. Ou as pessoas tocam para o João Paulo achando que ele tem um lançamento preciso. Ele não acerta nenhum lançamento. Ele não consegue fazer cruzamento certo, bater escanteio, bater falta. Ele não manda alto, ele manda meia altura. Aí é aquela coisa assim, qual que é o reserva? É o Sávio, que a gente tanto queria colocar o Sávio. Então assim, a zaga, a gente fala que a zaga está acertada, o goleiro é um problema, mas para mim, a lateral esquerda do América... É muito problemático, porque por pior que seja o Leandro Silva e o Diego Ferreira, que o pessoal falou assim, você tá virou fã do Diego Ferreira, ele é muito limitado, mas eu acho que ele até dá um caldo. Na lateral esquerda, cara, não tem como dar caldo não, cara. É muito preocupante. Eu acho que o grande problema da defesa do América é o goleiro e a lateral esquerda. Aí o Alisson falou assim, se tivesse que contratar alguém hoje, aí dando uma viajada, que eu gosto de falar, usar esse termo, eu acho que um meia pro América, já que a gente, o Michel Bastos é o Nightman, né? O nome da Night. Eu acho que a meiuca ali, a gente precisa muito mais do meia do que um goleiro, entendeu? Porque o América até precisa produzir mais lances de gol. A gente tem o Viçosa, que está finalizando bem. A gente tem o Azevedo, que sempre está procurando jogo. O Berola, quando entra. Mas as bolas não chegam com tanta frequência como poderia chegar. E o Jôri, cara, é isso que a gente tem. Eu não acho o Jôri o cara horroroso. Ele tem potencial. Foi que o... Não sei se foi o Felipe que falou, ou foi o Lucas. Eu acho que o Jôri dá para a Série B. É um goleiro bacana. Nada além disso. Deixa eu só fazer um adendo aqui para quem está nos escutando agora, quem entrou agora no programa. Gente, a gente ganhou, tá? O pessoal está reclamando, mas a gente ganhou. Segue o jogo aí. Não, mas aqui, ô Thales, a gente ganhou de 3-2 do último colocado do Campeonato Brasileiro. A gente poderia ter ganhado de 5-0, cara. E podia ter perdido de 1-0. Não poderia, não, porque dentro de casa a gente tem que ganhar do último colocado, é meter 4, meter 5, não é ganhar suficiente de 3-2. Esse que é o negócio. esse campeonato ele está muito nivelado por baixo, cara. O Guarani não fez uma partida de último colocado, não. Não fez aquela partida horrorosa, não. Eu acho que a gente está desqualificando muito o América. É, se eu pensar, a gente já foi o último colocado até pouco tempo atrás também, né? Não é? Então, assim, a gente ganhou. Isso aí eu concordo. O Guarani fez aqui uma partida mais digna do que alguns outros times que vieram aqui. Eu vi outros times bem piores do que o Guarani aqui. Não, 5 vezes mais digna do que a nossa em casa contra o Figueirense, diga-se de passagem. Não, nem compara, inclusive. Naquela partida a gente jogou 10 vezes pior que o Guarani hoje. Então, mas eu acho que o Thales está brincando aí, negócio de falar que a gente ganhou e tal, mas eu acho que isso também cabe na discussão. É claro que a gente venceu e é claro que é um momento de otimismo. A América vem de resultados bons, mas o fato da gente estar aqui falando sobre falhas e tal... É sinal de que a gente vem de uma fase de bons resultados, mas a verdade é que nós, americanos, não temos certeza se isso é sustentável a longo prazo, se isso tende a durar a longo prazo. A gente espera muito, torce muito para que isso dure, para que esses bons resultados continuem, mas principalmente para mim, por isso que eu estou pegando muito nessa questão do goleiro, goleiro e defesa de uma forma completa ali, é o que a gente precisa resolver demais, cara, para que a gente consiga ser realmente candidato a uma reação de subir para a Série A. Eu acho que é possível. A nossa camisa pesa muito e eu acho que tem condição da gente ainda conseguir uma vaga para a Série A. Estou sonhando muito? Posso estar sonhando muito, mas eu acho que é possível. Mas a gente tem que resolver, primeiramente, a questão do goleiro. Quando eu digo resolver, não necessariamente é trocando de goleiro, mas precisa parar de falhar, precisa ganhar mais confiança, precisa definir as reações dele mais rápido. O Jorge é um goleiro que velocidade no movimento ele tem. Quando ele vai para a bola, ele vai com velocidade. Mas até ele definir ir para a bola, ele perde ali um meio segundinho, que sempre é o problema. Seja para sair do gol numa bola cruzada, seja para ir numa bola no canto, é sempre ali um meio segundinho que ele fica ali meio atabalhoado, e é isso que dá o problema toda vez. Então, quando a gente critica aqui, Thales, eu acho que todo mundo está fazendo críticas justamente porque ainda não tem a confiança de que essa reação é tão sustentável assim. Está todo mundo feliz com a reação, é claro, está todo mundo doido para que isso continue, mas a gente ainda não vê em campo a certeza de que isso é permanente. Mas já mudou de patamar, né? Porque até um tempo atrás, as nossas discussões eram o América vai ser rebaixado. Hoje nós já estamos discutindo assim, o que o América precisa fazer para subir. Então mudou bastante. Isso mudou América... muito, eu mudou ainda... muito, e eu tenho falado aqui, e aproveito a oportunidade para falar mais uma vez, total mérito do Felipe Conceição. Não dá para negar isso. Eu fui contrário à efetivação dele como treinador, 99% da torcida também. Acho que nem a diretoria tinha tanta certeza assim, mas era o que eles podiam pagar e o que dava para fazer naquele momento. Mas não dá para negar, não dá para negar mais que isso é total mérito dele, muito na parte da confiança, muito na parte de trazer o grupo para ele. Dá para perceber que a alegria desses caras em jogar futebol voltou. Dá para perceber nesses vídeos, hoje teve um vídeo da galera esperando o Flávio entrar lá no vestiário para parabenizar e tal. Tudo isso já demonstra que o astral é outro. Acho que o Felipe Conceição tem mérito total nisso aí e que a coisa mudou de figura, mudou sim, e mudou muito por mérito dele. A gente não tem que ter a menor vergonha em assumir isso aqui, em falar que queimamos a língua completamente, pelo menos até agora, e que o objetivo inicial, que era fugir do rebaixamento, ele já está conseguindo. Mais que isso, só fazer um complemento do que você colocou, assim, discordando mais ou menos assim, da opinião, eu ainda acho que nosso campeonato é não cair, eu nem vislumbro acesso por enquanto. Eu acho que a gente veio de bons resultados, eu acho que até as informações que a gente tem aqui é que o Felipe Conceição realmente conseguiu resolver um dos principais problemas que a gente tinha, que era o clima interno entre os jogadores. E conseguiu organizar o time também, da gente conseguir uma sequência de bons resultados, mas eu ainda acho que o nosso campeonato é não cair. Então acho que primeiro a gente faz os 44, 45 pontos, depois a gente preocupa com outra coisa que a gente conseguir beliscar. Mas eu acho que o que a gente tem que olhar ainda é para frente, no sentido de conseguir os pontos ali para ficar na Série B, que é o principal para esse ano. É isso aí. Bora para bala, meu povo? Vamos, bora. Bora. Bom, na votação da galera lá no Twitter, né? Hoje nós tivemos um caso raro em que nós tivemos dois ganhadores no Bala da Galera. nós tivemos aí tanto o Flávio quanto o Viçosa com 40%. Deixa eu, será que depois que eu olhei teve mais voto para desempatar? Não, acho que não, hein? Continua com 40%. Então, Flávio e Viçosa ganharam o bala da galera, com Felipe Conceição com 11% e Paulão com 9%. Felipe, qual que é seu voto para bala, meu jovem? Eu, por mais assim, o Viçosa tenha mais méritos no geral pela partida, eu vou votar no Flávio pela história mesmo. O cara que tá buscando espaço, que tava cotado, até porque geralmente ele é tido como reserva imediata do Zé, acabou tendo a chance de entrar no segundo tempo ali, e conseguiu marcar o gol da vitória, assim, e a reação dele é impagável, assim, depois do jogo, a entrevista, acho legal. É uma menção até, uma pequena menção honrosa ao Toscano, né, que também entrou no finalzinho ali, sem muito para fazer, e já é o segundo jogo em que ele entra numa situação dessa, né, com a substituição ofensiva no final para ganhar, e ele dá o passe pro gol da vitória, né. Ele fez isso na ponte, dando passe pro Azevedo, e hoje dando passe pro Flávio, né. Você vê que ele realmente tá fora de forma, que ele ainda não, que tá lento, assim, mas ele tem conseguido ser efetivo nessa onda de ser o cara para tentar alguma coisinha, assim, nos minutinhos finais, né. Mas pela história eu vou de Flávio. Achei legal, e dar uma moral para ele também, né? Tá certo. A premiação de bala do Decadentes é um negócio, assim, que pode alavancar a carreira dele, um absurdo. Ganhar um abraço do Thales é melhor que qualquer relógio da Itatiaia. Desde que ele começou a abraçar o Viçosa, não parou mais, né? Aí. Marcão, seu voto, cara. Não, primeiro, fazendo uma observação, que em nenhum momento eu desvalorizo a vitória do América, pelo contrário. Vejo uma evolução na equipe, porém, jogos como este, onde a gente enfrenta um time, e eu conversei até com um colega meu que é torcedor do Guarani em Campinas, cara, é jogo para a gente ganhar com uma certa tranquilidade, entendeu? Então, quando eu falo que o América tem que chegar aqui, que é o nosso campo, impor a nossa camisa, é isso, é ganhar de 2-0, 3-0 com tranquilidade, não é passar um sufoco e ganhar de 3-2. Então, não desvalorizo a vitória do América, mas eu acho que poderia ser mais tranquilo. Existe evolução, existe. Cara, eu vou te falar um negócio. Hoje, a entrevista do Flávio me fez soltar lágrimas, aquela coisa do futebol lúdico, do cara que tem um amor, tudo bem, tá começando a carreira dele. Cara, eu achei bacana, eu fiquei feliz. Eu acho que hoje foi um dia especial, um jogo de 11 horas da manhã. Eu tive a oportunidade, muito tempo que meu irmão de Brasília não ia no jogo, fui com meu afilhado e tal. Aí você vê no final do jogo, aquela vitória sofrida, e você vê um cara dar uma entrevista daquela, é coisa rara da gente ouvir. E eu fiquei muito feliz, mais do que o discurso dele, a vitória do América, mas esse lado ainda romântico do futebol, nós que vivenciamos na década de 50, 40. Mas eu vou votar no Flávio. Parabéns, Flávio. Continue assim, cara. Bacana. O problema do Flávio não ser. O Flávio ainda não soltou um Deus te pague ainda para receber o relógio, que isso aí é a parte mais legal. Mas não rolou ainda não. Provavelmente acontecerá nos próximos jogos. Thales, seu voto. Bicho, que velho emotivo, que bicha. Nossa senhora. Ressentimento do cacete. Olha, eu só queria falar que. Ah, me chupa. Ô, seu Rocambole, eu tirei foto, tem fotos suas hoje no estádio. Fique cuidado, hein? Que bom que você tem fotos minhas no estádio. Se estivesse em outro lugar, que era perigoso. Mas em situações comprometedoras. Opa! Agora que não vai poder ficar ali na garagem. Vai dormir. Eu aumento, mas não invento. Ô, meu queridão, você pode publicar essas fotos, eu te dou essa liberdade e essa autorização, até porque era minha ex-chefe, então fique totalmente à vontade. Oh, não falei nada, cara, o cara. Olha! Agora fudeu. Agora fudeu. O cara. Então quer dizer que é caso antigo. Então quer dizer que o caso é antigo, é isso que você está me querendo me dizer. E a não, gente já ouviu uma bronca da senhora Thales, hein? Então. Eita, velho. A última bronca marcou 5.7 na escala Richter, só pra você ter uma ideia. Ela comeu meu rabicó. Sobre o Bala, cara, eu queria fazer meu voto, é lógico que é pra ele, Vivi, né? Mas vou fazer uma menção honrosa a Jário Viana. Isso pra mim é o bala. Ô, Jário, saia sempre antes de acabar o jogo. Você é foda. Olha, brinca... Mas eu sempre saio antes do jogo. A América tava numa draga danada, cara. Não tenho culpa disso. Não posso receber o mérito. E é Lucas Deleuca, seu voto de bala, meu jovem. Eu vou. Não vou votar pela atuação, vou votar pela história. Vou de menino Flávio. O que ele nos proporcionou a toda a torcida americana hoje é uma situação que acontece pouquíssimas vezes, né? Um gol nos acréscimos, um jogo sofrido, uma vitória importante. Então, acho que não tem como ser diferente, não. Inclusive, se eu não me engano, ele ganhou também da Itatiaia, né? O relógio. Então, eu acho que merecido. O que ele proporcionou para a torcida, eu acho que o que o clube tem para proporcionar para ele também, situação única na carreira do menino. Vou de Flávio. Show. Ah, e outra coisa, já aquele Bolívia do Desimpedidos já compartilhou no Twitter o depoimento do Flávio, tá, e ele do Brasil colocou todo. O Bolívia colocou, inclusive, como o maior de Minas fez um gol no último minuto. É isso aí. Foi bacana, gerou uma mídia legal pra gente, né, quando esse tipo de coisa acontece. E só fazer uma ressalva aqui, o Thales, de maneira justa, sempre coloca como responsável por redescobrir o Viçosa como nosso atacante. No último programa do Decadentes, quando a gente tava conversando sobre as opções no meio, o Felipe Deleucas aí colocou o Flávio como uma solução e ninguém deu muita bola. Foi mesmo. Então não tinha entrado. O menino não só entrou, mas meteu o gol, hein? Eu acho que isso aí foi uma situação mais atípica do que o Viçosa meter gol. Gibraltar vos abraça. Mesmo de certo, mantenha os contatos com o que tá acontecendo na base para poder ter esse tipo de comentário. O Alisson. Seu pois, voto. Pois é, e ao contrário do Felipe de Leucas, eu vou ser sincero, eu nem sabia quem era Flávio, bicho. Nem sabia que tinha Flávio no grupo de jogador da América. E vou ser mais sincero ainda, quando saiu o gol, eu fiquei perguntando para quem estava do lado, quem que fez, quem que fez, quem que fez. E mesmo aí falaram Flávio, eu pensei, ah, nem dei bola. Falei, sabe nem quem tá falando, porque Flávio, não tem Flávio na América. Como é que vai ser gol de Flávio? Se fosse jogador jogando. Como é que vai ser gol de Flávio se não tem Flávio na América? Aí pensei, deve ser outro, aí depois eu descubro. Aí eu fui ver, era Flávio mesmo. Então, mas sendo bem sincero, eu acho que ele não estava, né? Ô Felipe de Leucas, lá no início do ano ele não fazia parte do plantel, eu sei do Márcio. Ele estava. Ele começou treinando, assim, no. Do começo agora, né? É o que falaram que ele subiu para treinar no profissional e não parou mais, mas no Mineiro ele não estava no elenco, não. Não, ele começou no Mineiro não estava. Na Série B, ele começou a aparecer no banco em alguns jogos. Em geral, o Christian figurava, né? Quando o Christian parou de figurar no banco, aí o Flávio começou a aparecer mais. Também. E uma sequência de sorte, né, digamos assim, porque o Luiz Fernando foi negociado, graças a Deus, que era bem fraco também, o Christian acabou saindo nessa semana, o Zé Ricardo tomou lá o amarelo, então foi tudo dando certo para a estreia do menino, e eu tô aí com os irmãos de Leucas, é uma história muito bacana, é uma estreia muito bacana, então apesar de todos os méritos aí do Viçosa, mas eu acho que hoje até o Viçosa daria o bala pro Flávio, então vou de Flávio. Não tem mas, jeito. O mais legal disso tudo é que assim, o programa tem um jornalista, um só. É o que menos sabe da América. isso é porque ele tava me amando no início do programa aí, viu? Bem feito, dá dinheiro, mas não dá liberdade, não. Presta atenção. Meu vó também vai no Flávio, não tem jeito, né? Um cara fazer um gol na estreia dele no profissional e tudo, e no último momento do jogo. Então tem que ser pra ele, não tem jeito, não. Então o Flávio ganhou um abraço do Thales Maciel, viu? Vai lá dar um abraço nele com todo o carinho, todo o amor que ele merece. Esse menino, tadinho. Tomara que nos dê muita alegria ainda. Tadinho do Flávio. Coitado do Flávio. Bom dia, beijo. Faz parte. Colatina, meu povo. Votos populares para o Colatina. Esse não teve muita disputa, não. João Paulo foi eleito Colatina da galera com 64% dos votos. Depois vem Leandro Silva com 16%, Ricardo Silva com 12% e Giovanni com 8%. Gente, eu vou começar então com o meu voto. O que acontece? O João Paulo fez gol contra, fez muita raiva junto com o Ricardo Silva ali na lateral. E assim, eles comeram muita mosca hoje, né? Tudo que imaginar. O Leandro Silva perdeu a bola do primeiro gol, E também, assim, não estava no jogo hoje. Mas eu vou votar no Giovani, acredite se quiser. Porque, para mim, o Giovani hoje, ele não fez nem... ele nem atacou bem, nem defendeu bem. Enquanto... E supõe que ele está jogando de volante, né? Supõe que ele está fazendo uma volância ali, né? Um volante um pouco mais avançado, mas ainda assim um volante. E... então, eu vou no Giovani, porque eu acho que ele tanto na ofensiva quanto na defensiva foi bem ruim, né? Lucas, seu voto, cara? Eu vou de Giovani também, até porque eu acho que, por mais que não se esperava muito dele, no sentido de que ele veio de um time fraquíssimo, da liga fraquíssima lá de Portugal, por ser um cara mais novo e da base do São Paulo, eu ainda tinha uma remota esperança de que ele fosse dar uma qualidade maior para o meio campo. E agora ele já é um jogador que eu tenho ultra preocupação para quando precisar de entrar novamente. E hoje eu acho que ele foi muito mal também. Apesar de que na última partida meteu bola na trave e tudo, eu acho que ele está destoando um pouquinho do que a equipe está fazendo como um todo. É, tá certo. O Alisson, seu voto. O Giovani, até que nas partidas em que ele entrou no segundo tempo, eu achei que ele deu alguma dinâmica diferente ali. Tá certo que ele entrava no lugar do Maranhão, então difícil deixar cair o nível, né? Mas entrando, jogando, realmente, acho que é a segunda partida que ele entra de titular, segunda ou terceira, e é triste, é terrível. Mas eu vou votar no João Paulo. Acho que não se encontrou na partida, não fez... Foi o João Paulo de quase sempre, né? Ele tinha dado uma melhorada nas últimas partidas aí, achei que ele estava jogando mais o básico, e aí tinha ido bem até nas últimas partidas. Mas nessa voltou a ser o João Paulo de sempre, e com a cereja do bolo do gol contra. Então vou nele, apesar de achar que o Jory deveria estar nos quatro aí da votação também. Sim, a escolha dos quatro é sempre complicada ali. O Thales, o que, que é seu voto colatino, meu jovem? Meu voto colatino vai ser no Berola. E com menção honrosa ao Lucas, que não se marca almoço de família em dia de jogo da América, bicho. Só ouvir verdades. Você não tá errado, eu mereço esse voto, mas em minha defesa, no sábado passado, eu nunca imaginaria que o América jogar no domingo, que isso acontece quando a gente tá na Série A, né? Mas enfim, me ferrei, acontece. Então é Berola, convenção a Lucas. Em defesa a ele, o coração dele é fraco. Se ele estivesse no estágio hoje, certeza que ele teria precisado de um desfibrilador lá. Mas ele, Marcão, ia gastar um cada um? Como é que ia ser? Não, mas o que sofresse antes ia ser atendido, o outro ia pro saco. Ainda bem que você não foi, então. Aqui, se um de vocês dois precisar de um desfibrilador, vocês dão um jeito de avisar a gente para que a gente abrir as apostas para ver se vive ou não, viu? Nós vamos abrir uma apostinha aí para ver. Felipe, seu voto. Eu vou votar no Giovani. Por mais que, sim, o João Paulo fez uma partida abaixo, acho que o Maranhão também fez uma partida bem ruim. O Jory teve a falha no primeiro gol. Mas de todos, eu acho que mais destoou negativamente foi o Giovani, que não conseguiu produzir nem defensivamente, nem ofensivamente. Ele não tem o estatístico de desarme relevante, não é um cara que participa das construções ofensivas. Ele conseguiu dar 11 passes no total no jogo hoje, 9 certos e 2 errados, e perdeu a bola 8 vezes, sendo desarmado, né? Então, acho que ele tá bem abaixo, assim, não consegue produzir. Não é à toa que ele tava jogando na terceira divisão de Portugal. Assim, você tem que ver, o cara foi emprestado pra terceira de Portugal. Você chegar a esse nível, significa que você não conseguiu vaga na segunda de Portugal e nem na primeira de Portugal. Também não são ligas tão difíceis assim, né? Então, se pensar, algum motivo para ele ter conseguido só um time de terceira divisão de Portugal, existe, né? E a gente tá conseguindo ver em campo, né? A cada partida dele. Tá bem na cara mesmo. Marcão, seu voto. Então, cara, apesar do João Paulo ter feito o gol contra, que eu acho que foi a cereja do bolo da péssima partida dele, foi o que foi dito aí, o Giovani extremamente improdutivo, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva, tropeçando na bola. No último jogo também achei ele muito limitado, o único lance de perigo foi a bola na trave. Muito fraco, cara, muito aquém do que a gente precisa de um jogador para substituir um Zé Ricardo, para substituir um meia que a gente tenha, A gente sempre questiona o futebol do Maranhão, quem poderia entrar no lugar do Maranhão, e se a gente esperar que o Giovani cumpra o papel do Maranhão, ou que seja um jogador que vai destoar no jogo, cara, não vejo ele como um jogador que vai mudar a história do jogo. Muito fraco, muito fraco. Vou votar no Giovani. Então o Giovani está eleito como o Colatina, ganha aquele abraço do Thales, né? Claro. Não, só o abraço, não ganha um abraço, um bolinho de bacalhau. Eu acho que o Thales votou em mim só porque ele queria me dar um abraço também. Ô, Thales, se você quiser, um dia a gente se encontra, eu te dou um abraço tranquilamente, não, não tem problema. Futebol de salão, vocês dois juntos, acho que rolou um revival aí. Olha o ciúme. O Marcão ficando com ciúme, gente. Na próxima vez que eu te encontrar, eu te dou um abraço também. Não, mas o Marcão tá com ciúme, é do Thales. Não, eu tô com ciúme de outra coisa. Ai, ai, ai. Deixa um abraço, Marcão. Que estranho. Bola rolando. Depois que o Marcão falou que o Diego Ferreira dá um caldo, eu tô achando que tudo pode acontecer, viu? Vocês negociam e depois só conta pra nós. Não me comprometa. Love's in the air. Nosso próximo jogo, então, quarta-feira, 7h15, contra o São Bento, né? Jogo fora. E aí, o que vocês acham? O que vocês estão esperando desse jogo? Vitória. Cara, eu acho que dá pra conseguir uma vitória. Eu tô ficando muito otimista até pelo nível mesmo do campeonato. A gente vê que as partidas não tem nada de muito complicado, cara. Jogar um futebolzinho ali conseguindo marcar razoavelmente bem e conseguir acertar ali nos contra-ataques, puxar os contra-ataques bem ali, ter um jogador finalizando bem, e o Viçosa tem feito esse papel, dá para conseguir bons resultados na Série B, assim, tranquilamente. Então, tô confiante. Volta aí o Zé Ricardo, né, pro próximo jogo. Esse Flávio aí, vamos ver o que o Felipe Conceição... O Maranhão tomou o terceiro cartão. Vamos ver o que o Felipe Conceição consegue arranjar com o Flávio. Talvez aproveite aí a positividade do garoto, né, depois desse gol decisivo. Então, vamos para cima. Acho que a América, a maré do medo de qualquer coisa passou. Agora é a base da confiança. É claro que a gente não tem um time ainda 100%, não, tá distante disso, mas já dá para ter confiança. Eu concordo também, com o Alisson. Lembrando também que o São Bento não é um time bobo, né? Campeonato é um campeonato longo, muita coisa vai mudar ainda. Eu acho que tem dois times que destoam do restante dos demais, que é o Curitiba e o Bragantino. Mas lembrando aqui que o Juninho, cara, esqueci de falar do Juninho. As duas últimas partidas eu achei o Juninho bem limitado, achei improdutivo também. Merece um voto aí de Colatina, de tabela. Achei que o Juninho jogou mal nas duas últimas partidas. Mas São Bento é ganhar. Não tem outro resultado que não seja diferente da vitória. São Bento vem de uma vitória de 4, né? Acho que eles vêm empolgado também, né? Eu acho que vai ser um outro jogo para cardíaco, né? Porque o time do São Bento, o ataque deles tá muito produtivo na Série B, só que eles tomam muito gol também, né? Como a nossa defesa não passa tanta confiança, né? E o nosso ataque começou a produzir, eu penso que vai ser um outro jogo aí, de uns 4x3, uns 5x4, uma coisa meio louca, assim. Bom demais. Lucas, você quer fazer aquele nosso... Alguém quer mais falar alguma coisa no próximo jogo? Eu queria só avisar pro Lucas, pra ele deixar claro em casa, que a gente, no sábado, a gente joga às 7 horas, tá? Não é marca de jantar, alguma coisa assim. Normal, ué. Sábado é dia de jogo de Série B, normal, ué. Domingo que é atípico. Ó, alguma coisa tá acontecendo. A mulher do Jairo já falou assim. Mulher do Jairo, não. A mulher do Tarso, você não tem pelada sábado às 7 horas. Não. Você não pode, você ouviu aí, né? Ele não vai não. Não vai não. Senhor Thales, escuta os decadentes? Não, com certeza não. Senão não durava o casamento. Ô, Jairo. Só abrindo aqui rapidamente os outros esportes, né? No último programa da semana eu já dei as notícias do vôlei, que o jogo vai ser só na semana que vem, futebol americano também, então não tendo mais novidades. Mas eu e Thales Maciel, representando os decadentes, foram outros integrantes da torcida, alguns do grupo, como André Guimarães. A gente foi lá ontem, no sábado, ver o jogo. Eu acho que foi um evento legal, lógico que a gente vê na televisão, na liga de futsal, porque é um torneio com nível... Um jogo bem bacana. O América começou ganhando de 1-0, tomou uma virada de 2-1, depois virou para 3-2, 4-2, 5-2. Então a gente já tinha perdido a primeira 2x2, ganhamos essa segunda partida agora. Um esporte que nos representa muito, uma vez, jogadores do América, que é o nosso atacante Batata e o nosso outro jogador Bila, são dois jogadores com IMC alto aí, no mínimo sobrepeso os dois camaradas, bem pra caramba, goleirinho lá da outra equipe pegando até pensamento, aí nosso grande Bila deu um chute na boca do goleiro, começou a sangrar e foi substituído. Nesse meio tempo, com o goleiro reserva, a gente fez gol, conseguimos começar e avançar pra vitória. Dá para tomar cerveja na arquibancada, ambiente agradável. Acho que vale a gente prestigiar mais esse esporte, que foi bacana e com certeza mais torcedores irão voltar. O próximo jogo vai ser no dia 31 de agosto, no mesmo local, que é Clube Oi Arte, fica na rua Galba Veloso, no bairro Santa Teresa. Coisa de doido mesmo. Vai ser contra um time que o Thales gostou muito de estar participando dessa competição, que é o Minas Tênis Clube Sub-20. Eu acho que vai ser muito interessante o Minas Tênis Clube Sub-20 jogando, que deve ser um tanto de menino magrinho quanto nossos americanos gordinhos. Vai ser um jogo interessante de se ver. Eu devo ir lá ver o jogo, vai ser no dia 31. Então vai ser às 2 da tarde, então já vai ser um pré-jogo, pré-preparatório ali para o jogo mais tarde, né, mais à noite. Então vale a pena ir, vai ser interessante. O América tá disputando para tentar classificar para o estadual, quem sabe a gente classifica aí, vai ser um torneio com um nível um pouco mais elevado e bacana da gente prestigiar. Tem gente trabalhando para que isso dê certo e a gente tem mais que ir para tentar fazer dar certo também. Vale a pena de ir, eu acho que se o Thales quiser falar um pouquinho mais sobre também, que ele estava lá com a gente, mas foi bem bacana de ver. Isso aí. Temos um programa, moçada? Diga. Só queria finalizar, para quem está nos ouvindo, para compartilhar as plataformas do Decadentes com os conhecidos americanos, com os familiares. Hoje meu irmão... Os inimigos. De Brasília, os inimigos e tal. Meu irmão hoje, ele tava, pegou táxi para ir para Independência, ele mora em Brasília, torcedor do América, e coincidentemente o motorista do táxi era americano e não conhecia a plataforma Decadentes. Então que seja expandido... que a gente tem o Facebook do Decadentes, os programas no YouTube, a gente tem o site, tem o Instagram, Decadentes AMG, Twitter, o que a gente puder aumentar esse poder de voz da torcida do América, eu acho que vale a pena a gente compartilhar a plataforma Decadentes. Beleza? Isso mesmo, moçada. Estamos produzindo conteúdo só do América e é muito legal a gente espalhar dentro da torcida aí. Beleza? Mais algum comentário, meu povo? Não? Bom, não, agora eu vou liberar uma dela. Diretamente do banheiro, novamente. Vou terminar com uma frase aqui de homenagem ao nosso grande atacante do futsal, que representa muito bem a nossa torcida. Somos todos Batata, nosso grande atacante gordinho. Isso aí. Joga muito. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos no Independência, no próximo jogo em casa, que é sábado, mas quarta-feira a gente já passa um aperto aí pra ver aquele jogo, 19h15, chegar em casa pra acompanhar o Coelhão, tá certo? Grande abraço, até mais. Aquele abraço. Alô. Até mais.